Entrei no jogo pra escrever o que eu quiser, pra falar o que eu quiser, vai. Isso pra você vai ser uma bênção, porque se eu for cantar o que cê quer, o bagulho não vai dar pé. E eu vou me afogar numa sentença. Não me rendi pra poder fazer um hit pop, nem dança de TikTok, aqui é sem papo de comédia. Se reparar vão ver que é tudo puro ibope, mas pra nós foco é o cofre, ampliar nossa estratégia. Em troca de dinheiro e um cargo bom, tem mano que vai muito além do que já foi citado. É, vários programados, carente de atenção, que abraça a feiura só pra ficar engajado. Os MC fazem notícia de si próprio e não tem rima no bloco, a cota é site de fofoca. Ó, no estúdio que se foda, é só falar umas bosta. Ei, tá pronto o fantoche que cês adoram. Eu até quero os prêmios, mas eu tô pela arte, de passe em passe repartindo lucro sobre a mesa. Cês não querem propósito, querem facilidade, e os de verdade vão tomar de vender na areia no Saara. Eu quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos. Qualidade de vida pra não mais passar veneno. Vender na areia no Saara e quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos. Qualidade de vida pra não mais passar veneno. Vender na areia no Saara, eu quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos. Qualidade de vida pra não mais passar veneno. Vender na areia no Saara e quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos. Qualidade de vida pra não mais passar veneno, Joe. Quem acredita em mim é claro que vai ser só eu. O resto só vai demonstrar quando souber que o K morreu. Não tô pra desaguar, aceitar migalha. Não tem simpatia pra quem desmereceu minha caminhada. Versa mundo afora, passaporte carimbado, contabilizando o fruto de um trampo suado. Mil grau como aqueles que acreditaram, mas sem papo furado. Nós é hip hop até o talo. Eu até quero os prêmios, mas eu tô pela arte, de passo em passo repartindo lucro sobre a mesa. Pra nós é compromisso, nunca vai ser viagem. Atenção, maloqueiragem. Vender na areia no Saara, eu quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos. Qualidade de vida pra não mais passar veneno. Vender areia no Saara e quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos. Qualidade de vida pra não mais passar veneno. Vender na areia no Saara, eu quero mais água de coco. Dinheiro pra nós é pouco, é bom cês já ficar sabendo. Um brinde pra família que se foda os olhos gordos.